Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história, essencialmente, na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, na Rádio Antena Web. Adora música? Na Antena Web temos o programa ideal para si. Lúcia dá-lhe a conhecer todas as terças e quintas, no programa Long Play, os melhores discos de sempre. Em cada edição, pode ouvir um disco seguindo a ordem de 1.000.000 discos para ouvir antes de morrer. Long Play, às terças e quintas-feiras, das 23 às 0 horas, na Antena Web. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às terças-feiras, pelas 5 da tarde, a Antena Web apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja, do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as terças, às 5 da tarde, na Antena Web. Olá ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais um 20 Valores. Hoje as duas escolhas são feitas a partir do continente norte-americano, Francisco e Sean Klein. Primeiro, nuestro amigo del vuelo del condor, o Francisco. Apresenta então este espaço aos domingos, bem como o ritmo latino que estreou na quinta-feira da semana passada, na Best. Vamos ouvir as suas 10 escolhas. Daqui a pouco volto para vos falar de Sean Klein. Até já! Start. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. Grécia e África. Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar. Dale, así me gusta. Ven a celebrar, que bailando puedes olvidar. Así me gusta, así me gusta. Olá, senhor ouvinte. Esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. Picked up a monkey's Se equivoca. Sigo por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Antena Web, sintoniza-te. Oh,

in un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è. Respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato, lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Thank you. música tá bom, ai ei urire. Se você abrir bem, a música tá bom, ai ei urire. Se você me acudir com a socorro, se você me acudir com a socorro. Se você abawara pa yurikwe wanwa tumere ye tumere. Se você reta wa gigi pa yurugu wanwa tumere wa tumere. Se você koko sakiri grumo wa sua bene vereya wa aye. Se você ama sakiri grumo wa sua bene vereya wa aye. Se você abi yurikwe komara pura uzi sakpere o adam. Se você abi yurikwe buku pura uzi sakpere o adam. Se você abi yurikwe tre tre eko izi ano wari. Se você abi yurikwe tre tre eko izi ano wari. Se você ano ngiri ayen he he he. Se você ano ngiri awayan he he he. Se você aye iwirire zibote abigwe azikato bo aye iwirire zibote die kude kwazo go pewa zibote die kude kwazo go pewa zibote abawara ba yurugwe wanwa tumere ye tumere. Zibote gege dukore ba yurugu wanwa tumere wa tumere. Zibote Zakiri Grumo Wasu Abene Vereya wa aye. Zibote Ama Zakiri Grumo Wasu Abene Vereya wa aye. Zibote Abi Yurikwe Komara Kura Uzi Zakpere O Adam. Zibote Abi Yurikwe Buku Kura Uzi Zakpere O Adam. Zibote Abi Yurikwe Tre Tre Eko Izi Ano Wadi. Zibote Abi Yurikwe Tre Tre Eko Izi Ano Wadi. Zibote Anungini Aye He He He. Zibote Anungini Awayan He He He. Zibote Zibote arugoro tona kayarua asusu kure la gomen abirugwe oye ure onu orie asusu kure la gomen. Zibote arugoro tona kayarua asusu kure la gomen abawara pa yurugwe wanwa tumere ye tumere. Zibote gege tukure pa yurugwe wanwa tumere wa tumere. Zibote abawara pa yurugwe wanwa tumere ye tumere. Zibote duete wa rupa yurugwe wanwa tumere. Thank you. shi doni ha wallahi jama'an famu doni ha anga miri doni wallahi jama'an famu doni ha anga ta shi doni ha wallahi jama'an famu doni ha miya miro la la miri jarabi utonyobola minga mire flange ninjini na jemi sendini madamu donia nebina ya fanyini baufe nebina ya fanyini baufe ukana doni janya bauche ukane dine janya bama mimana soro janya furula Nebotani ala negira ye foi que le te alla boha Nebina ya fanyini baufe Nebina ya fanyini baufe Ukane dine janye bauma Kanane dine guyanye bama Kanane geba ni masoye Furu mangani firi Olo mangani La la, niya miri filani teri la, nega miri zabani teri la, demi sendi nega damu doni. Kele umbete menasa, makora fole umbete menasa, makora fole umbi famu doni. Wolo fa bereka tashi doni, wolo ba bereka tashi doni. Anakene jarabi mila, anakene burule mela, anakene sale mila, demi sanjini u, unange jini uyo, wala interi, anifini benedo, meleke jini, unijago benedo, unange jini, unijago benedo, tenha uma boa noite com a Antena Web. Amor de beleza, vamos cantar. Da minha janela eu vejo a lua, dá pra perceber, vem mensagem sua. Ah, nem o anjo do mar consegue esconder, consegue ocultar. Essa era pra valer, pra valer. Tu veio me dizer que o nosso amor não vai morrer. Veio me dizer que é mais puro sentimento. Basta você lembrar do nosso amor pra viajar. Adeus, solidão. Pode que eu quero ver, oh, toda a galera remexer. Assim, assim, sacode que eu quero ver, oh, toda a galera remexer. Sacode daí que eu agito daqui, não vamos deixar a peteca cair. Pagode é o samba, não tem tititi, que tá com Deus zumbi. Sacode daí que eu agito daqui, não vamos deixar a peteca cair. Pagode é o samba, não tem tititi, que tá com Deus zumbi. Remexe gatinha, assim bonitinha. Abre a boquinha, segura o peitinho. Dá em cima, dá embaixo, sem usar de cambalacho. Requebra, requebra, cheia de prazer. Remexe, remexe. Remexe gatinha, assim bonitinha. abre a boquinha, segura o peitinho, tá em cima, tá embaixo, seu usado tá balado. É quebra, cheia de prazer. É com você, Serena. Sacode que eu quero ver. Pois tá linda, hein? Toda a galera vem mexer. Assim, assim, sacode que eu quero ver. Vambora, sacode, sacode, gatinha. Toda a galera vem mexer. Sacode daí que eu agito daqui. Não vamos deixar a peteca cair. Pagode é o samba, não tem jeito de que dá com Deus e zumbi. Sacode daí que eu agito daqui. Não vamos deixar a peteca cair. Pagode é o samba, não tem jeito de que dá com Deus e zumbi. Remexe, remexe, remexe, gatinha. Assim bonitinha. Abre a boquinha. Segura o peitinho. Tá em cima, tá embaixo, sem usar de cambalagem. Requeba, requeba, cheia de prazer. Remexe, remexe. Remexe, gatinha. Assim bonitinha. Abre a boquinha. Segura o peitinho. Tá em cima, tá embaixo, sem usar de cambalagem. Requeba, requeba, cheia de prazer. Remexe, gatinha. Assim bonitinha. Abre a boquinha. Segura o peitinho. Tá em cima, tá embaixo, sem usar de cambalagem. A galera cheia de experiência. Essa galera do fundo de quintal, que coisa linda, né, Zezé? Graças a Deus, né? Até que fim convidar a gente. Quero uma moral. Quero as minhas coisas, com bastante bolete. Aí, vovó, tem que mexer também, hein? Não é ficar paradinha só, não. Se não mexer, vai passar só amanhã. Olá, senhor ouvinte. Esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. Me gusta como eres, sencilla angélica, y tu linda mirada, profunda como el mar. Porque eres tan bella, no puedo comparar. El cielo y las estrellas se quedan tan atrás. Antes yo vivía solo, triste y sin amor. Te encontré y otra vez despertaste en mí la fe. Todo lo que yo soy, te lo debo a ti, porque en ti descubrí mi razón de vivir. Todo lo que yo soy, en ti lo encontré. Cada parte de mí es reflejo de ti. Todo lo que soy y lo que seré ha sido por ti. Como eres, sencilla angelical, y tu linda mirada, profunda como el mar. Porque eres tan bella, no puedo comparar. El cielo y las estrellas se quedan tan atrás. Antes yo vivía solo, triste y sin amor. Despertaste en mí la fe. Todo lo que yo soy te lo debo a ti, porque en ti descubrí mi razón de vivir. Todo lo que yo soy, en ti lo encontré. Cada parte de mí es reflejo. Seré, ha sido por ti. Antena Web. Para dissolver o teu vazio suavemente, talvez contar todo o meu sonho num castelo de rima, sem ter botões milagrosos na patente dos meus enzimas. Viverei estampa peito da tua camisola, autocolante no couro da tua sacola, estrela distante no céu da tua memória, mito coroado com a poeira e com a espuma da glória. Para estrela do rock and roll, estrela do rock and roll, não tenho jeito para estrela do rock and roll. As luzes, sangue e vinil na febre louca do showbiz. Quando eu morrer, talvez triplique a minha fama ao overdose do costume, só para dar mais um toque ao drama. Para estrela do rock and roll, estrela do rock and roll, não tenho jeito para estrela do rock and roll, não tenho jeito para estrela do rock and roll, não tenho jeito para estrela do rock and roll. Rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll. Oh, Tenha um bom fim de semana com a Antena Web.